Vamos ler o primeiro salmo. Coloquemos de pé. Você abriu no meio do livro dos salmos, né? Livro dos salmos, salmo primeiro. Como o nosso tempo é escasso, eu vou estudar com vocês só a metade do salmo. Então nós vamos ler só o versículo de 1 ao 3. Salmo primeiro. De 1 a 3. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Então vamos ler o texto da palavra do Senhor nessa manhã. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Todos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pai, exalta Cristo nessa mensagem. Pai, eu quero ser como esse homem, Deus, ó Pai, cada dia da minha vida. E ó Deus, teu povo que aqui está também. Ó Deus, fala a nossa alma, Deus, abençoa os nossos corações. Deus, que essa meditação na tua palavra nessa manhã nos anime. Obrigado porque o Senhor resolveu abrir o livro de orações da Bíblia. Ó Deus, num salmo em que o Senhor nos tira do dia a dia da vida comum, no qual nós estamos no caminho, para dizer que a oração, a vida de oração, não contraria a vida normal de quem marcha no caminho de Deus rumo aos céus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós queremos dizer para o Senhor que nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da terra, porque temos Jesus no coração. Ó Deus, toma a nossa vida aqui, perdoa os nossos pecados, como teus servos já oraram, exalta Cristo nessa mensagem e dá-nos, Deus, uma atitude de louvor. Eu, enquanto prego, meus irmãos, enquanto ouvem, que tudo façamos em adoração. Nós te bendizemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre fui apaixonado pelos salmos. Os salmos, amados irmãos, são a resposta do homem à revelação de Deus, mas de maneira inspirada por Deus. Você pega o Pentateuco, ele tem 5 livros. Você pega os salmos, amados irmãos, ele tem 5 livros. Então, amado irmão, é a resposta do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, a revelação de Deus na sua vida diária. O livro dos Salmos é um livro precioso, é o livro dos cânticos, é o livro da adoração, amados irmãos, é o livro de orações. João Calvino dizia que os salmos, eles revelam a anatomia da nossa alma. E Lutero, amados irmãos, tinha grande paixão pelos salmos. E quando, amados irmãos, eu tive a alegria de chegar no seminário em São Paulo, eu fui trabalhar na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos como seminarista, e eu já amava esse salmo muito, mas eles cantavam uma música que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda. Quem sabe cante comigo, vamos lá? Segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada. Pode olhar no salmo para cantar, meu filho. Junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E aí, irmãos, eu fui ter aula de homilética no seminário. Aí eu tinha que entregar o primeiro sermão escrito. E eu, apaixonado, meu primeiro sermão de prova no seminário foi do Salmo 1, na matéria de homilética. E aí, irmãos, de lá para cá, eu sempre amei o livro dos Salmos, e esse Salmo não me deixou. Ele é a porta de entrada do livro dos Salmos. E é muito interessante que, na porta de entrada do livro da meditação, você encontre o justo no caminho para o céu e o ímpio no caminho para o inferno. Amados amigos e irmãos, eu queria expor o salmo todo, mas o nosso tempo é exíguo. Eu vou ficar aqui, amado irmão, com esse homem do salmo 1, versículo de 1 a 3, que o texto diz que é bem-aventurado. A ideia dessa palavra significa próspero, significa feliz, significa abençoado, significa satisfeitíssimo, e um judeu messiânico dos tempos modernos traduziu essa palavra ashre como, amado amigo e irmão, marche, porque o judeu é peregrino no deserto, e bem-aventurado é aquele que marcha, aquele que avança, aquele que segue adiante. O nosso texto nessa manhã nos apresenta, irmãos, o retrato de um homem feliz. E a primeira verdade que o texto nos diz é o seguinte: é que o homem feliz rejeita as más influências. O homem feliz rejeita as más influências. Vamos ler, amados irmãos, o versículo primeiro? Vamos lá? Todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, amados irmãos, pinta para nós esse homem bem-aventurado, que no final do salmo é chamado de justo, que é conhecido pelo Senhor e amado pelo Senhor e salvo pela graça do Senhor, que faz parte do povo da aliança. O texto nos diz que esse homem, que é salvo pela graça de Deus, ele rejeita as más influências na sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele nos dá a figura de um homem em todos os movimentos da sua vida, amado irmão. Isso vem nos trazer a ideia de que o justo, o crente, aquele que crê em Jesus, aquele que faz parte do povo da aliança, rejeita a influência do mundo, do pecado, do diabo, em todas as áreas da sua vida. O texto diz: ele não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não ouve um conselho ímpio e vai andando no caminho e marchando em direção ao pecado, longe de Deus. Mas mais do que isso, diz o texto, ele não se detém no caminho dos pecadores. É óbvio, irmão, que mesmo sendo justos, eu e você, vamos tropeçar. Nós somos pecadores redimidos, mas ainda não somos pecadores glorificados. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: que você não vai parar numa vida de pecado. Ainda que você tropece, você vai confessar, você vai se arrepender, o Senhor vai perdoar o seu pecado, vai te purificar, e você não vai viver parado no caminho dos pecadores. Se alguém esteve na igreja e escolheu viver no caminho dos pecadores, nunca foi crente, foi membro de igreja. Porque o verdadeiro regenerado não tem o pecado como regra da sua vida. O pecado na sua vida é um acidente. Mas o texto diz que, além de não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, amado irmão, este homem não se assenta. Ele não confabula, amados irmãos, na roda dos escarnecedores. Ele não fica ali sentado, amado irmão, zombando daqueles irmãos que não pertencem a Deus. Ele não se senta na roda dos escarnecedores, irmão. Ele não fica ali compartilhando e comungando com aqueles que zombam de Deus, com aqueles que zombam do povo de Deus, com aqueles que desonram o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Quando a gente se senta com alguém, amado irmão, isso é comunhão. Essa semana lá em casa, não está doendo para mim passar nada para frente, não, mas essa semana lá em casa, Cleuzinha vendeu a mesa. A mesa doeu, irmão, sabe? Porque a mesa foi lugar onde a gente sentou com muita gente. Foi lugar onde a gente orou com muita gente. Foi lugar onde a gente discipulou muita gente. Foi lugar onde a gente comeu comidas muito gostosas. Foi lugar onde a gente orou junto. Foi lugar, amado irmão, onde foram celebrados os aniversários dos filhos. Foi lugar onde a gente orou com discípulos que são pastores hoje. Não é verdade? Com gente, porque a gente precisa de comunhão. Mas o crente não vai ter comunhão com quem vive escarnecendo e zombando de Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é muito sério, irmãos. Cadê os adolescentes? Levanta aí a mão, adolescente. Isso é muito triste. Mas quando eu era adolescente, eu vim para Brasília, e no primeiro ano eu me afastei dos caminhos do Senhor. E aí eu estava com a galera sentado numa pizzaria lá na Asa Norte, e passaram uns crentes de Bíblia debaixo do braço, aqueles assembleanos que carregavam a Bíblia assim, debaixo do sovaco mesmo. Né? E aí os camaradas começaram a zoar com os crentes. E aí eu sentado ali, eu falei assim, Deus, eu não sou daqui. Eu não pertenço. Eu falei assim, Deus, eu estou sentado na roda dos escarnecedores. Eu dei um tapa na mesa e falei assim, para de falar mal dos crentes. Eles andam com Deus, eles andam com Jesus. Mas eu não tinha que estar sentado ali. Jovem, não espere isso acontecer com você. Não se assente na roda dos escarnecedores. Um homem, irmão, que foi criado na casa de um homem segundo o coração de Deus, mas que andou no conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores e se assentou na roda dos escarnecedores, foi Aminon, o filho mais velho de Davi. Preferido do coração de seu pai para o reinado, Aminon foi preparado para ser o sucessor de Davi, meus queridos irmãos. Mas Davi teve um sério problema, mesmo sendo um santo homem de Deus, que foi um polígamo. E ele se casou com uma das mulheres mais lindas daqueles dias, chamada Maaca, filha do rei de Jesus. E eles tiveram um filho chamado Absalão, que era o homem mais celebrado de Israel, e uma filha, que era a mulher mais linda de Israel, chamada Tamar. E Aminon se apaixonou literalmente por sua meio-irmã. E ele começou a se deprimir, porque ele sabia que seu pai não a daria, porque era sua meio-irmã. E ele começou a ficar tão deprimido e começou a emagrecer. E ele tinha um primo palaciano, um filho de Simeia, irmão de Davi, cujo nome é Jonadab. E Jonadab, muito sagaz, começou a olhar para Aminon e falou assim, o que você tem, filho do rei? Você está magro demais, você anda triste, deprimido. E começou a vasculhar a vida de Aminon, e Aminon não aguentou, abriu o coração. Cuidado, jovem, com quem você abre o seu coração. E não é só jovem, não. Cuidado, velho, com quem você abre o seu coração. E, de repente, irmãos, Aminon contou que estava apaixonado por sua meio-irmã Tamar. E Jonadab, então, deu o conselho dos ímpios. Falou, finge que está doente, seu pai vai vir te visitar. Peça seu pai para mandar Tamar cozinhar os bolos para você. Quando ela vier, você a toma de assalto e a possui. E Aminon armou estratagema, fingiu de doente, ele já estava magro, pediu para Davi mandar sua meia-irmã cozinhar uns bolos. Quando ela chegou na casa dele, ele mandou sair todo mundo e ele, amados irmãos, partiu para cima dela e a estuprou. Rasgou sua linda veste de princesa, amado amigo e irmão, e quando, depois de havê-la estuprado, ele a rejeitou e ela disse, você não pode fazer assim, Israel, agora você vai ter que casar comigo. E ele mandou seus guardas expulsarem e ela jogou cinza sobre a cabeça e saiu chorando, amado irmão, nas ruas de Israel. Davi ficou sabendo disso, irmãos, e não fez nada. Aminon andou no caminho, no conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores, e tinha como seu melhor amigo o seu primo escarnecedor. Depois de um tempo, Absalão, irmão dela, irmão legítimo, arma, amados irmãos, um dia para tosquear suas ovelhas, pede ao rei para levar todos os seus irmãos e fala para um dos seus servos, quando Aminon tiver tomado todas, mete a faca no bucho dele. Linguagem nordestina, né? E eu sou responsável por esse negócio. E assim eles fizeram, e os filhos do rei voltaram chorando, e Absalão fugiu. Amado amigo e irmão, veja bem o que dá o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Ainda que você esteja na igreja, seja filho de crente, esse homem era filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você pode ser filho de presbítero, filho de pastor. Se você anda no conselho dos ímpios, se você se detém no caminho dos pecadores, se você se assenta na roda dos escarnecedores, o caminho da sua vida será a ruína. Infelicidade, tristeza, decepção. E se você não crê em Jesus, por fim, o próprio inferno. Você tem andado no conselho dos ímpios. Você tem parado no caminho dos pecadores. Você se senta na roda de quem zomba de Deus. De quem zomba da fé, de quem zomba do povo de Deus, de quem se corrompe nesse país. Meu irmão, o retrato do homem feliz nos mostra que feliz para Deus é aquele que rejeita as más influências. Que Deus faça de nós homens e mulheres que, porque foram salvos por graça e creem em Jesus, vivem uma vida santa e rejeitam as más influências. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! É o retrato do homem feliz. Olha para essa foto. Será a sua foto? Amém, príncipe. Glória a Deus. Né? Ou princesa, não sei, não estou vendo quem é. Mas amém, louvado seja Deus. Mas o retrato do homem feliz, querido amigo e irmão, e serve para a mulher feliz também, nos mostra que o homem feliz ou a mulher feliz, além de rejeitar as más influências, recebe a santa influência. O homem feliz, além de rejeitar a má influência, ele recebe a santa influência. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 2. Eu lerei uma vez, a igreja, a segunda vez. Antes tem o seu prazer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você. Amado amigo e irmão, o texto nos diz que esse homem feliz, além de rejeitar a má influência, ele recebe a santa influência. E o texto começa dizendo que ele tem um prazer, que ele tem um deleite, que ele tem uma alegria. E o prazer dele, amado irmão, é a lei do Senhor. A palavra, amado irmão, no hebraico é Torá, que vem do verbo hebraico yassar, que significa lançar. Então, amado irmão, a Torá é o caminho lançado por Deus, traçado, a direção de Deus para a nossa vida. E o texto diz para nós que esse homem tem prazer, tem deleite, tem júbilo, tem alegria na lei do Senhor. Ele se deleita, ele é feliz, ele se refestela, amado amigo e irmão, da palavra de Deus. Ele tem prazer em ler a palavra. Ele tem prazer em guardá-la no coração e na mente. Ele tem prazer em vivê-la. Ele tem prazer em proclamá-la. Porque ele sabe, amado amigo e irmão, que Deus se revela a ele na palavra. E se ele quiser conhecer a Deus e andar com Deus, ele vai ter que ter prazer na lei do Senhor. Mas aí o texto diz, mas como ele recebe essa santa influência? Diz o texto que ele medita na sua lei de dia e de noite. Amado irmão, esse verbo aqui para meditar é muito interessante. Ele serve, amado irmão, ele pode ser traduzido como murmurar. Então, talvez você ache que, se ele é aqui, ele medita, né? Você acha assim, vou ficar pensando, vou meditar. Meu canto do versículo. Não é assim. Ainda que os puritanos separassem tempo, sim, para pensar no versículo e meditar no versículo e aplicar na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, certo? E em todos os aspectos do seu pensamento, dos seus sentimentos, da sua vida, eles gastavam tempo ruminando a palavra. Mas a ideia do verbo aqui é murmurar. É alguém que memorizou a palavra de manhã e fica murmurando ali, murmurando, murmurando, repetindo aquele versículo. Mas eu estava lendo um comentário de Peterson sobre esse texto e eu achei o máximo, porque Peterson é um grande hebraísta e ele disse que esse texto também pode ser traduzido como rugir. E Isaías, em um capítulo, amado irmão, em um versículo do seu livro, ele usa esse verbo meditar para falar do rugir do leão diante da sua presa. Então, meditar é você ficar ali murmurando, mas é você rugir a palavra de Deus. É você gemer a palavra de Deus dentro do seu peito. É você ruminar, é aquele mesmo ruminar. Lembra do boi que ele come, come, come, joga lá dentro, depois volta, mastiga de novo, né? É assim, você vai meditando, mastigando, rugindo, ruminando a palavra de Deus. Irmão, esse verbo é tão interessante, ele envolve tanta concentração, que no Salmo 2, ele é traduzido para aqueles que tramam contra o ungido do Senhor. Amado irmão, é o mesmo verbo. Isso significa que para receber a santa influência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar a palavra no coração, eu tenho que meditar nela na minha mente, mas eu tenho que murmurar a palavra de Deus. Você já parou para ficar assim, ó, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo a lei de Deus? Irmãos, eu me lembro quando eu tive um avivamento na adolescência, depois desse primeiro ano em Brasília, e eu ia para casa, e meu pai não era crente. E aí ele ficava doido, ele falava, fizeram uma lavagem cerebral no meu filho. Porque às vezes eu tinha o prazer de ir, pastor Camargo, à noite, para o quarto, ia ler minha Bíblia, E ficava ali de joelhos, e aí ia repetindo o versículo, e orando os versículos de joelho, e meio que murmurando. Eu não sabia nem que expressão do texto era essa, mas era isso que eu tinha alegria de fazer. E, de repente, eu dormia em cima dos meus joelhos, irmão. Né? 2 horas da manhã, ele chegava da rua, das farras, falava assim, fizeram uma lavagem cerebral no meu filho. E, muitas vezes, ele me via ali mexendo a boca, sem falar nada. Ele falou assim, tá doido. Eu falei, pai, não estou doido, né? Eu estou murmurando a palavra de Deus. Que bênção maravilhosa é poder, irmão, meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Eu não sei se você já ouviu falar do pastor Felipe Jacó Henrique, mas o reverendo Felipe Jacó Henrique, ele tinha uma tese. Ele dizia o seguinte, ele era um homem de Deus, um pregador da palavra, e ele ensinou para os filhos deles fazerem o seguinte, todo dia, depois do momento devocional deles, eles tinham que decorar um versículo do Salmo 119. E aí eles tinham que começar a repetir aquele versículo do Salmo 119 durante o dia inteiro. Aí, na hora do almoço, ele vinha para casa, perguntava para todo mundo repetia. E aí eles iam pensando naquele versículo do Salmo 119. No final do dia, o reverendo Felipe Jacó Henrique reunia todos os seus meninos e todo mundo falava o salmo, o versículo do Salmo 119. E ele falava assim, façam isso de maneira que vocês vão meditar no Salmo 119 inteiro 2 vezes por ano. E ele é maravilhoso porque ele é o salmo da palavra de Deus. Só tem 2 versículos, das centenas de versículos que há nele, amado amigo e irmão, que não falam diretamente do uso termo da palavra de Deus. Irmão, reverendo Felipe Jacó Henrique fez isso. E esse negócio deu tão certo que o filho dele resolveu ser um pastor, um pregador, e mais do que isso, escreveu um comentário da Bíblia inteira, o nome do filho dele é Mateus Henrique. E se você... E não é o nosso Mateus Henrique aqui não, tá? Seu irmão Letícia. Mas pode ser, né? Talvez. O nome dele é Matthew Henry, em inglês. Que escreveu um comentário inteiro da Bíblia. Versículo por versículo. Pregou de maneira escrita na Bíblia inteira. E hoje nós, pastores, vamos preparar nossos sermões e vamos lá ver o que Matthew Henry estudou. Por que que ele fez isso? Porque o pai dele ensinou, desde pequeno, a meditar na palavra o tempo todo. Irmão, se nós queremos ver nossos filhos aos pés da cruz, nós temos que ensinar que meditem na palavra. Se nós, amados irmãos, queremos ver nossa família servindo ao Deus, nós temos que ter a prática da meditação na nossa vida diária. Mas mais do que isso, amados amigos e irmãos, nós temos que ter a prática de fazer o culto doméstico e meditarmos na palavra de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Irmãos, a vida aqui em Brasília é muito corrida. Para quem tem muito menino é difícil. Mas vou contar um testemunho para você. Estou fazendo lá em casa da seguinte maneira. Eu levo os meninos para a escola todo dia. Quando a Dani acorda, a mamãe vai conosco. É cedinho. A gente entra mais cedo no carro. E eu escolhi um devocional precioso, irmãos. E a gente senta ali do pastor Arivaldo de São Paulo. E a gente senta ali, irmãos. E a gente canta no carro. A gente ora. E aí a gente lê a pregação, aquele devocional. Irmãos, na quarta-feira eles leram um versículo que flechou meu coração. Eu já tinha pregado num texto maior. E eu falei, que coisa maravilhosa. Vim para casa, preparei o sermão. O sermão que eu preguei na quarta, falando que Deus é um Deus incomparável, veio da nossa meditação de manhã, irmãos. Que me abençoou de maneira maravilhosa. Aí termina a meditação, Davi ora, Isabelle ora, e quando dá tempo eu oro. A gente faz isso tudo, irmãos, em meia hora, até chegar no Mackenzie. O dia começa diferente. É bom demais. Você também pode fazer. Por que você não faz? Medita na lei do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, no seu coração. Amém, meu irmão? Mas eu falei que ia pregar os 3 primeiros para não demorar muito. Então não adianta demorar muito, né? O texto nos diz aqui, apresentando o retrato do homem feliz. Eu quero lhe perguntar, você é um homem feliz? Quero lhe perguntar, você é um homem feliz? Minha irmã, a senhora é uma mulher feliz? Você é um jovem feliz? Um adolescente feliz? O texto nos diz que o retrato do homem feliz é que ele rejeita as más influências, recebe a santa influência, mas reside na santa presença. O homem feliz rejeita as más influências, recebe a santa influência e reside na santa presença. Versículo de número 3. Você pode ler para mim? Vamos lá. 1, 2, 3. Ele é... Irmão, esse salmo, alguns autores acreditam que provavelmente foi composto na Babilônia. E a Babilônia era diferente das terras judaicas. As terras judaicas tinham morro, tinham descida, tinha mar, tinha floresta, tinha neve no norte. A Babilônia era meio reta. E para produzir um pouco mais, os tecnológicos da Babilônia, naqueles dias, os engenheiros da terra, né, eles resolveram abrir canais no rio principal que cortava a Babilônia para expandir o terreno de cultivo. E o judeu ficava angustiado, não queria nem cantar o cântico do Senhor naquela terra estranha. Mas daquela terra seca, distante, de repente ele olhava para aquelas águas sendo estendidas e observava as árvores plantadas junto àquelas águas. E, de repente, então, o Senhor dá inspiração ao salmista para nos dizer que o crente, que aquele que é salvo pela graça e é considerado justo, não porque tem justiça própria, mas porque é justificado pela graça mediante a fé, ele é como uma árvore. O salmista olhou para a árvore, na terra seca, na terra que não tem muita coisa, mas como é a árvore plantada junto à corrente das águas? O texto diz para nós que ela chega na estação certa, ela vai frutificar. No devido tempo dá o seu fruto. E no lugar seco, sabe o que acontece? A sua folha não murcha. Ela vai dar um fruto gostoso. E ela diz que esse homem é assim. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Amado irmão, qual é a corrente das águas da qual eu e você somos plantados? Jesus, lá em João 7, 37 a 39. No último dia da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote, amado irmão, encheu de água e foi cantando na rua, cheio de alegria, e chegou do lado do tanque de Siloé e virou a sua água, no último dia, o grande dia da festa, Jesus, no meio da multidão, se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falou isso, amados irmãos, sobre o Espírito Santo, que não tinha sido dado porque ele ainda não tinha sido glorificado. Mas, amado irmão, a Bíblia, quando fala de rio de vida, simboliza, irmão, a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia diz que quando um homem como eu, ou uma jovem como a Alexia, crê no Senhor, como diz a Escritura, o seu peito vai virar uma fonte. E vai sair um rio desse peito que vai inundar todo mundo que vai passar perto. E o nome desse rio, diz o texto, é o Espírito Santo. Meu irmão, a árvore plantada junto à corrente das águas é o justo plantado na presença de Deus. Irmão, ainda que ele viva num grande deserto, irmão, a folha dele continua verde. E ainda que ele viva dias difíceis, dias de crise financeira como há no país, dias de crise relacional, dias nos quais nós vemos pessoas que enganaram a nação, sendo pegas em roubos, amados amigos e irmãos, absurdos diante dos nossos olhos, mas o justo, ele não perde o viço, ele não perde o vigor, ele não perde a bênção, porque ele está plantado no rio do Espírito do Senhor. Ontem eu recebi da Juliana, lá da Missão Além, um vídeo muito interessante, contando de uma moça de um país muçulmano, que tinha uma amiga cristã, que dava a Bíblia para ela, que evangelizava, e ela tinha ouvido falar de Jesus, mas estava rejeitando, não queria saber. E aí o pai dela, que era um homem muito rico, eles eram três irmãos, mas o pai dela tinha muitas lojas, o pai dela estava obrigando ela a casar com um velho, cujo filho mais novo dele era mais velho que ela, o velho já tinha três esposas, ela seria a quarta, e ela foi falar com o pai que não queria casar com aquele velho, e o pai se irritou e pegou uma cadeira e mandou na cabeça dela. Estava o pai e a esposa mais nova do pai. E o pai achou que ela tinha morrido, não falou nada para ninguém, botou ela dentro de um saco, levou ela para um lugar distante e jogou ela dentro de um poço. E ela acordou naquele lugar desesperada. E ela começou a orar. E ela se lembrou do Jesus, da amiga dela. E ela disse que, naquele momento, irmãos, a experiência dela, a regra é a Bíblia, mas disse que o próprio Senhor apareceu para ela. E ela creu no Senhor Jesus. E Deus a tirou de dentro daquele poço. E ela estava num lugar desértico. E daqui a um tempo, parou um carro com missionários. E os missionários disseram para ela que eles foram para ali porque o Senhor mandou eles irem para ali, que ia ter uma serva do Senhor Jesus lá. E ela creu no Senhor Jesus e foi trabalhar numa fazenda, onde mulheres cristãs plantavam e colhiam flores naquele país, onde muçulmanas convertidas eram assassinadas. Mas que bom, irmão, que naquele momento o Senhor jogou aquela mulher num buraco. E mesmo num buraco, com seu pai tendo querido assassiná-la, ela pôde florescer, porque o Senhor plantou o coração dela no rio de água viva do Espírito Santo de Deus. Onde está plantado o seu coração? Eu quero lhe perguntar, meu irmão, cristianismo não é só teoria. Óbvio que há teoria e dá melhor. Mas cristianismo, irmão, é relacionamento com a pessoa mais maravilhosa do universo, a pessoa do Filho de Deus. Cristianismo é relacionamento com um ser que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por meio da mediação do Filho e por meio da graça do Espírito Santo, que traz a graça da salvação do Filho para o nosso coração. Eu quero lhe perguntar, você creu em Jesus já como seu Senhor e Salvador? Irmão, ele diz que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior, fluirá um rio de água viva. Não adianta crer, presta atenção aqui em mim, que Jesus é um bom mestre. Não adianta crer que Jesus é um bom filósofo. Não adianta crer que Jesus é um mediador fraquinho. Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que ele é o único caminho, a única verdade na qual devemos crer, a única vida que podemos receber. Mais do que isso, o apóstolo Paulo, abre aí na sua Bíblia se quiser, diz em 2 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Há um só. E qualquer um que se diga mediador, se Jesus diz que é mediador, está usurpando o lugar de Deus. Então, se você quer se relacionar com Deus, o único meio é Jesus. Como você crê em Jesus? Você crê nele como a Escritura diz? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com ele? Meu irmão, o texto está dizendo que a gente vai florescer ainda no dia da crise financeira, no dia da luta, quando a gente tem o Senhor na nossa vida. Quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco. Quando a gente é cheio do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, crente da IPG2, você ora? Você fala com o Senhor todos os dias? Você tem uma percepção real da presença do Senhor na sua vida? Ou você é um religioso que vem aqui todo domingo, que gosta de doutrina calvinista, porque é a melhor que tem mesmo, vamos falar a verdade. E eu não estou falando por soberbo, porque não é mérito meu, é graça. Né? Se você crê na sua doutrina, é graça. Porque por você, você seria arminiano e ia fazer tudo errado a vida inteira. Mas você, isso aí é graça, meu irmão. Né? Não tem jeito não. Então, quero lhe dizer o seguinte, você conhece o Senhor? Meu irmão, nessa manhã, o Senhor está te chamando para uma vida de comunhão com Ele. Por que você nunca se levanta desses problemas? Por que você nunca vence essa tentação? Há 15 anos você está caindo no mesmo pecado toda semana, misericórdia. Talvez você está seco, você vê a igreja, mas você é murcho. Você não lê a palavra. Você não tem comunhão com o Senhor, seu peito não queima quando você ouve a palavra. Talvez é porque você está no meio do povo de Deus, mas não foi plantado ainda nas presenças do rio de água viva. Quando eu era moço, uma das músicas que eu mais gostava na igreja, estou deixando de ser moço, Davi, era uma dos vencedores que dizia assim, faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Vou cantar as três em uma só. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me. O Senhor tem uma vida abundante para você. O Senhor tem uma vida de alegria para você. O Senhor tem uma vida de júbilo para você. O que você está esperando para ficar plantadinho junto aos rios de água viva? O que você está esperando para viver murmurando a Escritura o dia inteiro? O que você está esperando para rejeitar essa vida maldita de pecado e viver como quem crê em Jesus, como seu único Senhor e Salvador. Que Deus faça de você a pessoa mais feliz da terra. Amém, meu irmão? Se você está deprimido, que o Senhor te tire da depressão. Em nome de Jesus! Que, amado irmão, se o inimigo vier te assaltar e tentar te entristecer, te deprimir, você fala daqui. Sai daqui, diabo! Lutero fazia assim, irmão. Quando ele sentia que o diabo vinha oprimir, ele falava assim. Sai daqui, sou batizado! E falava desse jeito. Sai daqui, sou batizado! Pertenço a Jesus. Eu estou dando uma passada na história da reforma, vou pregar uns 300 cultos de reforma aí, no Tocantins, no Pará, em vários lugares, representando a nossa denominação aí. Então, eu estou voltando a estudar isso. Eu li ontem, achei o máximo, né? Lutero sentindo as tentações do diabo, e disse, sai, capeta, eu sou batizado. Você tem que falar assim, irmão, quando o diabo vier, tinha tristeza. Sai daqui, sou batizado, sou de Jesus. Eu não vou deixar a tristeza dominar meu coração. Rejeite a má influência, receba a santa influência. Resida na santa presença. Que você seja um homem bem-aventurado. Que você seja uma mulher bem-aventurada. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nessa manhã? Logo em seguida, Rev Camargo vai fazer uma oração e impetrar a bênção nessa manhã. Certo? Mas antes eu quero dar as boas-vindas ao Felipe Adeine. Fique de pé aí, Felipe Adeine. Antes que eu ore. Né? Cadê o Anthony? Está ali dentro, né? Foi batizado lá em São Paulo, eles são nossos, agora estão morando lá em São Carlos, lá na cidade onde o Eliseu estudou, né? Cidade boa. Bem-vindo, viu, Felipe? Bem-vindo, Adeine. Cadê a Ayla? Ayla, minha filha, fica de pé, minha filha. Deus abençoe, hã? Bom demais ter vocês aqui. Deus abençoe ricamente. Vamos orar, irmãos, essa manhã? Quero convidar você a ficar de pé. Você ouviu essa palavra, diz, eu preciso ser essa pessoa feliz. Talvez eu não sou feliz porque eu estou colocando alegria no meu dinheiro. Eu estou colocando alegria no meu sucesso. Eu estou colocando alegria no meu nome. Eu estou colocando alegria no meu cônjuge. Mas hoje o Senhor está me ensinando que feliz é aquele que é justificado, que rejeita as más influências, que recebe a santa influência, que reside na santa presença. Ana Cláudia, você vai orar, filha, tá bom? Depois que a Ana orar, eu vou orar e o pastor Camargo impetra a bênção. Vamos fazer assim. Vamos lá, vem. Leva o microfone da Ana Cláudia ali para mim, Yuri. Levanta a mão. A doutora Ana, viu? Nossa médica aqui no IPG2. Vamos orar com a Ana. Pastor, já vem para cá aqui que eu oro, o Senhor impetra a bênção. E você senta, porque Daniel vai dar os avisos. E hoje tem uma homenagem para uns caras fera aqui hoje, né? Só gente boa. Vamos orar ao nosso Deus. Ana, ora por nós. Pai de amor, obrigado, Pai, por esta manhã termos trazido aqui a tua casa para ouvirmos, ó Pai, que só é feliz aquele que está junto a ti, ó Pai. Temos procurado tanto felicidade em dinheiro e coisas do mundo, ó Pai, mas só aqui, de joelhos, ouvindo a Tua palavra, praticando ela, ó Pai, que temos paz no coração. E o Senhor nos diz todos os dias. Pai, que o Senhor possa nos abençoar aqui, as nossas famílias, ó Pai, que possamos juntos, ó Pai, poder, que possamos aprender isso em casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, ó Pai, a falar sobre o Senhor, a manter, ó Pai, todo dia murmurando na palavra do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, aumentando a nossa fé em Ti, que o Espírito Santo cada vez esteja mais em nossos corações, porque nós somos pó, Pai. De nós nada temos, ó Pai, mas o Senhor é imenso. O Senhor é a nossa força, ó Pai. Te agradecemos aqui pelo suporte que o Senhor tem dado a essa igreja, porque se ela é isso que o Senhor aqui tem, é porque o Senhor a faz todos os dias. Aleluia. O Senhor nos chama a ela, ó Pai. Que possamos assim, ó Pai, estar sempre próximos ao Senhor. Que o pastor aqui, ó Pai, seja sempre abençoado em sua palavra, pregando o que o Senhor quer que ele fale, que toque aos nossos corações. Que assim, ó Pai, dia após dia, pastores após pastores, possamos ser alimentados. Em nome de Jesus. E cada dia maiores na palavra do Senhor, ó Pai. Mais santos, mais presentes na palavra do Senhor. Assim nós te pedimos, ó Pai, que mantenha conosco, ó Pai, durante a semana. Nós te pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, a oração da Ana é a nossa. Pai, eu quero dizer para o Senhor que meu coração está explodindo de alegria aqui hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Obrigado porque a nossa alegria não é frívola, não é passageira, mas, ó Deus, ó Pai, é efusiva e alvissareira, porque ela é fundamentada no Deus que estará conosco a vida inteira. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos e dá-nos vitória Livra nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos, os maridos, as mulheres, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Senhor, faz dessa igreja uma igreja que medita na palavra, que tem momento devocional, que medita em família, que decora versículo, que vai falando um versículo, que vai falando outro, que responde com a Bíblia, e de repente Deus tem Bíblia para todo lado dentro do seu ser. Ó Pai, mas no nome de Jesus, dá-nos a bênção maravilhosa. Deus bendito. Estarmos plantados na tua presença. Pai, levanta aqui um povo de oração, Senhor. Deus, que no nome de Jesus aqui não tenha só esquentador de banco domingueiro, meu Pai, mas que aqui a gente tenha gente que dobra o joelho todo dia, que se enche do Espírito Santo todo dia, que entende que cada dia para nós é um dia de presente, porque todo mundo aqui é missionário. E, ó Deus, ó Pai, a gente tem que ir para o trabalho agradecendo pelo dia que o Senhor nos dá e pedindo ao Senhor para nos usar para ser uma bênção. Deus, faz desses irmãos árvores, ó Deus, ó Pai, plantadas na presença do rio do Espírito de Deus, que no devido tempo dá o seu fruto, Deus, ó Pai, cuja folha não murcha, Deus, ó Pai, e é abençoado em tudo que faz. Faz isso conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, povo eleito,